se não houver amanhã. Sabe, eu que costumava deixar muitas coisas para amanhã, resolvi lhe dizer hoje o quanto você é importante para mim. Porque quando acordei pela manhã, uma pergunta ressoava na acústica de minha alma. E se não houver amanhã? Então, hoje eu quero me deter um pouco mais ao seu lado, ouvir suas ideias com mais atenção, observar seus gestos mais singelos, decorar o tom da sua voz, seu jeito de andar, de correr, de abraçar. Porque, se não houver amanhã, eu quero saber qual é a sua comida preferida, a música que você mais gosta, a sua cor predileta. Hoje, eu vou observar seu olhar, descobrir seus desejos, seus anseios, seus sonhos mais secretos e tentar realizá-los. Porque se não houver amanhã, eu quero ter gravado em minha retina o seu sorriso, seu jeito de ser, suas manias. Hoje, eu quero fazer uma prece ao seu lado, descobrir com você essa magia que traz tanta serenidade. Quero subir aos céus com você pelos fios invisíveis da oração. Hoje, eu vou me sentar com você na relva macia, ouvir a melodia dos pássaros e sentir a brisa acariciando meu rosto colado ao seu, em silêncio e sem pressa. Hoje, eu vou lhe pedir por favor, agradecer, me desculpar, pedir perdão se for necessário. Sabe, eu sempre deixei todas essas coisas para amanhã. Mas o amanhã é apenas uma promessa. O hoje é presente. Assim, se não houver amanhã, eu quero descobrir hoje qual é a flor de que você mais gosta e lhe ofertar um belo ramalhete. Quero conhecer seus receios, aconchegar-lhe em meus braços e lhe transmitir confiança. Hoje, quando você for se afastar de mim, eu vou segurar suas mãos e pedir para que fique um pouco mais ao meu lado. Sabe, eu sempre costumo deixar as palavras gentis para dizer amanhã, carinhos para fazer amanhã, muita atenção para prestar amanhã. Mas o amanhã talvez não nos encontre juntos. Eu sei que muitas pessoas sofrem quando um ser amado embarca no trem da vida e parte sem que tenham chance de dizer o que sentem. E sei também que isso é motivo de muito remorso e sofrimento. Por isso, eu não quero deixar nada para amanhã. Pois se o amanhã chegar e não nos encontrar juntos, você saberá tudo o que sinto por você e saberei também o que você sente por mim. Nada ficará pendente. Quero registrar na minha alma cada gesto seu. Quero gravar em meu ser para sempre o seu sorriso. Pois se a vida nos levar por caminhos diferentes, eu terei você comigo, mesmo estando temporariamente separados. Sabe, eu não sei se o amanhã chegará para nós, mas sei que hoje eu posso dizer-lhe o quanto você é importante para mim. Seja você meu filho, minha filha, meu esposo ou esposa, um amigo talvez. Você vai saber hoje o quanto é importante para mim. Porque se não houver amanhã, amanhã o sol será o mesmo mensageiro da luz, mas as circunstâncias, pessoas e coisas poderão estar diferentes. Hoje significa o seu momento de agir, semear, investir suas possibilidades afetivas em favor daqueles que convivem com você. Hoje é o melhor período de tempo na direção do tempo sem fim.